passa nem me vê. O meu coração quer pular fora, tá de louco, louco por você. É por você que a minha ilusão vai mais longe pra fazer bem feliz meu coração. É por você que eu vivo a esperar, com quem eu vivo a sonhar, com quem eu vivo a sofrer. É com você que eu vou, eu quero teu xodó, não posso te esquecer, vivo tão só. Você é para mim tudo que eu quero, enfim, só quero ter você perto de mim. Pra fazer bem feliz meu coração. É por você que eu vivo a esperar, com quem eu vivo a sonhar, com quem eu vivo a sofrer. É com você que eu vou, eu quero teu xodó, não posso.